Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.

muchachos, me voy, voy a ensayar. Veremos la próxima. Siempre un placer tocar con ustedes. Siempre lo es. Porque hablaba así. Nos vemos la próxima, gente. Thank you.

Thank you.